Os irmãos DJs Ellison e Juninho fazem a festa no Pará. Live. Estamos na área! E o Águia vai sobrevoar! Vou voar. Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer. Abrindo tuas asas. Picada. Hoje eu vou dar aí a picada. Camarote, dando picada! E aí, Maninho? E aí, Edson? De Mocajuma, bota o bracinho pra cima que vai começar! Joga essa mãozinha direita! Joga essa mãozinha direita! E lá vai o maninho! O águia chegou. Vamos tomar todas, que hoje é cervejada. É mais uma do Minão Avindos e o meu patrão Martins. Galera, o Pop, mais uma vez, pra vocês, pra estremecer tudo! E doida, é loucura, bicho! Galera do camarote! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E doida esse baralho. O Pop bota pra endoidar. O bagulho endoidou. Passa cogindo tudo. Eu queria todo mundo com a mãozinha assim. A mãozinha em cima assim no camarote. Como quem diz, eu sou filho de Deus. Bota a mão

dois, três, libera a mania! Esse som é muito doido, meu irmão! Você partiu meu coração. Esse pra todos, não quero mais. Não serviu. Alô, meus primos do rock! Parabéns a vocês, hein? Sim! Agora pensa um som. Depois eu vou aí tomar uma com vocês. Alô, meus primos! Não contou que pudesse mudar. Vai! Que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora veja o sol, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não pode. E agora? Agora quem é que tá solteiro, bota o bracinho pra cima de verdade. De verdade. Quem deixou a mulher em casa e veio curtir o pop? E a mulherada que tá solteira? Que deixou o homem em casa esperando? E agora? Agora vai sofrer. Eita, coisa boa! Minha mão. Prova do seu desprezo. Galera do papão. Com a poderosa sua. Galera do leão. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. É muita cerveja, Alisson! Deixa é tudo aqui, ó. É aqui que eu ponto, né? É aqui. Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. A ordem. A luz é aqui a luz, isso. A ordem. É o baile funk começar. E joga a mão pro ar, e joga a mão pro ar, e joga a mão pro ar que o baile vai começar. Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê! De novo, de novo, de novo. E aê! Juninho, oi, eu tenho mais uma aqui. Será que a galera vai, Juninho? Será, será, será? Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Vai, vai. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse quero ciúme, ouvir, quero ouvir. Não tem mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? O papo é esse. Se eu tiver solteiro, se eu tiver solteiro, suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Porta dela se esqueceu de eu ficar em contato com vocês aqui. Eu não vou perdoar ninguém. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga Alisson, mostra aí, maninho, mostra meu chumbi. Essas malandras, vai, vai, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela, vai. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Você tá sabendo? Malandra, assanhadinha. E só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral, vem pra favela. E o DJ Alisson. Então vem sentando aqui. Você tá sabendo, Alisson, que esse cara vai estar com o Super Pop dia 27 de agosto lá em Belém do Pará, no Caribe Show. Super Pop MCMM. Essas malandras vão assim, ó. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro Fudus. Na festa do Nando Deca. Quero ver vocês, quero ver vocês. Aê! Aí. Nossa! Isso! Nossa, nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Sai do chão! Vai, vai, vai, vai, vai! Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Com 3, com 6, 16. Meu Marcelo Paulo, lá de Vila do Carmo, tá aqui com a gente. Alô, Paulo, cadê o primote, Paulo? Cadê o primote? Cadê o primote? Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Eu posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen, toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do Casil Boga. Vem catucar meu boga. Boca do Casil Boga. Vem catucar meu boga. Boca do Casil Boga. Vem catucar meu boga. Boca do Casil Boga. Vem catucar meu boga. Eu fui catucar meu boga. Vem catucar meu boga. Caralho, catucar meu boga. Caralho, catucar meu boga. Aí é nóis, aí é nóis, aí é nóis, aí é nóis, aí é nóis, aí é nóis, aí é nóis. Pode, pode, funk! Agora cara, já vai! É flota envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Meu parceiro Valdir. Bora, toma toda, hoje não tem sapo, volta. Mexe, vai! Esse é bumbum, esse é bumbum. Vai mexendo tudo, vai mexendo tudo, vai mexendo tudo, vai mexendo tudo. Agora só quem é filho de Deus, bota o bracinho pra cima, por favor. Vambora! Quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, sai do chão. Sai do chão! Sai do chão! E a família Rock Ficha! Então pega o que não sai com a tua mente. Cadê a galera do papão batendo na palma da mão? Só torcida do papão. Bate na palminha, torcida do Paysandu, bate na palminha, torcida do Bicola. E quem é do Remo, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, sai no chão, sai no chão. A torcida do Leão, sai no chão, sai no chão. Quem torce pro Flamengo? Quem é do Corinthians? Quem lembra dessa? Music! Vai! Oh! E quem sabe canta, solta a voz aí! Menina, seu cabelo é da hora. O quê? Seu corpo é um violão. E o Bob! sai do chão, vai! Você me deixa meu docinho de coco, music, esfera e porreta. Bora sair do chão de novo. Um, dois, três, libera isso mais uma vez. Cima, um, dois, três, vai! Vai. Tu tá, tá, tu, tu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Vai. Tu tá, tá, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu... Nandinho Pressão, tanto de boca juba, também tá por aqui com a gente. Chiclete, valeu, Nandinho Pressão. Eu tô chegando, chegando. Vem pra cá. Meu parceiro Patrick, Alisson tá cheio de baldes, daqui a pouquinho ele quebra tudo! Hoje é aniversário do Rafael, o homem do Sex Sound, meu irmão! Parabéns, Rafa! Alô, JP, cadê você, JP? Levar o fone, Duda! E agora? Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu e Boca Chuva, fumetria, cara! Ei! Eu e a minha latinha dado um beijo, a minha dado e o cara era em som. E se a canoa não virar... Aí, mortadela, chega ali, chega ali, chega ali. E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É a Bárbara, ela mesmo é. Alô, Bárbara, beijo pra você, papai. Se você fizer rádio, e joga pra cima. Eu quero ver se o meu cara do telão é bom. Se tiver alguma imagem do leite aí pra botar no telão, o computador ajuda, né? Eu quero uma luz da galera bem baixinho. Quem é que conheceu o leite da Big Pharma? Quem é que viu esse cara alguma vez na vida aí? Pois é, nessa data no passado, ele tava com a gente no contrato do show, né, Batista? Infelizmente, nesse dia de hoje, há um ano atrás, veio ocorrer um trágico acidente com ele lá em Belém, na Lomas, que ceifou a vida dele. Mas eu quero dizer que os amigos que são amigos de verdade, a gente nunca esquece, sempre em momentos, a gente sempre vai lembrar, a gente sempre vai em algum momento lembrar deles e homenageá-los. Eu não sei que música, Alisson. Juninho. É. Eu quero aproveitar para, nesse momento, dizer para todos hoje aqui que estão presentes que todos nós, perante Deus, somos irmãos. Então faz o seguinte, pega esse cara do teu lado, ou essa menina, tua amiga aí, abraça ela como se fosse teu irmão aí, abraça, abraça, abraça, todo mundo se abraçando. Eu acho que é o momento da gente confraternizarmos também no show do pop. Abraça teu amigo, abraça teu amigo, teu irmão, bem forte. Agora pega o teu irmão, joga ele pra cima assim, pulando, vai, pula, pula, pula, pula, pula, te libera. Você é leite e alegria! Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo. É, Martinho, deixa o meio-dia nervoso, rapaz. Parecia até um prego naquele cai e não cai. Parecia até um mito naquele cai e não vai. Parecia não vou me dar mulher, mortadela. Eu fiz uma fogueira esperando o meu amor. Meu amor já me dizia: me arraiou, acho na areia. Minha sereia, São João é o amor. Me arraiou, acho na areia. Minha sereia, São João é o amor. A tudo 00, Vinícius. Ali é Alisson. Pega o teu mindinho, junta com dela, vem curtir o Super Pop de mansinho. Ela só quer encontrar um coração partido. Oi. E também já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. O Neto Braga também tá por aqui com a gente. Dani, Ana, Adriano Benessure. Tem uma. Bora, Thalia! Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não, te prometer. Vai, meu parceiro Frank! Não tem sentido te dar comida, roupa lavada. Se faltar amor. Gelopes, você, gente. Se faltar amor. Isso não fala. Vamos fazer um juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente, sela com beijo. Vamos fazer um juramento do dedinho. E tomar aquela cervejinha juntinho, juntinho. Então fechou, o trato tá feito. Agora convido o Alice e o Juninho. Jura, gente, sela com beijo. Vem, garoto! Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela. Como eu ia imaginar que no lugar do coração. Como é que tá aí embaixo? Canta bem forte, tudo bem, não dá? Nada. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. Felipe Farias, Carolzinha, Gil, por aqui comigo também, para o Elito Simborgue! Tudo pra tipo que não fala porque muito melhor é fazer. Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer. E yeah. Eu vou beijar o seu pescoço devagar. Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar, novinha. Novinha, sabe da bordando? Toma uma. Deixa eu te chamar de meu aí, amor. Aí, bela, de bela língua. Meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina, tu tá ligado? Rapaz, ela tá loira agora, Alisson. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu te chamar de meu amor. Minha amiga Babi! A Babi da Pedreira! Loira e linda do Super Pop! Isso é só minha. Abandonando a gente, hein? Tem que tirar o chapéu pra você, JP. Sempre me surpreendendo, velho. Até doido. Adriano Benassuri tá no pop, tá de boa. Vamos! Aí, Neto Braga! Abre o jogo, acabou. Pra que isso desse? O Felipe é o que é do Búfalo, né? O Neto é o que é do pop, né? Pronto, beleza, fechou. Tá tudo em casa, papai. Meu lado, fica aqui. Todo mundo é família. Imaginando. E os primos do rock! Essa de amor. Parabéns! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Oh, obrigado. Vou demonstrar, isso é bom falso. Parabéns! Parabéns pra você que me fez entender. Meu parceiro Flávio, a Ingrid, da equipe Monstra, aí de Baião. Eles estão de volta depois de 2 anos. Um abraço, Flávio. Estava no Pop Sul ontem lá hoje com a gente. Também o Choque do Comércio. Meu Deus do céu! Perigo, papai! Ali pedia isso, chover. Relaxa que eu tô aqui. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Meu parceiro Valde Cunha. Alô, Valde, você é a primeira dama também. Eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. E a galera do camarote bota a mão, vai. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não é a cervejada que Mocajuba espera todo ano. Chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Vem, novinha, vem, novinha, vem, vem, vem, vem. E rasga a porra desse grave do bora, Duda! Vai, cai! Bora, JP! Só no tira gosto, vai! Arrega essa porra desse grave aí, meu irmão! Desce, desce, desce, desce, desce! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe! E por falar nesse sobe e desce, maestro Davidson do Pop Sul, tá aqui no meio da galera. Fala, meu maestro, quem é que tá com você tomando todas aí? E aí, Juninho, tudo tranquilo, maninho? Que show, hein, rapaz? Olha aqui do lado o meu grande amigo JP, Super Fortaleza. Ele em companhia do meu amigo César, também o Toninho, né? Estão aqui no Lajinho, em companhia da gente, meu grande amigo Gia Lopes, ele, a Carol Silva, Felipe Farias e a Carol também. Aliás, a Carol Silva e a Carol Sarazate. E ali, meu amigo Wellington Ciborgue e a Karina, meu irmão. Gia Paulo, Jaderson, uma farra muito doida. Ih, nossa senhora. Onde é que é mais tarde? O Pop Sul, onde é que é? Pop Sul, logo mais no Acará, meu irmão. Ali na Alça Viária, no quilômetro 24, tem Pop Sul. E domingo, encontro. O encontro dos águias, o Caribinho. Vai ser do Caribe. Os dois Pops do Caribe, domingo. Quem aí? Quem aí? Quem aí? Diz aí. O Haroldo. O Haroldo e também o Jefferson VIP de Baião. E sabe com a gente ontem, Juninho. Rapaz, o Haroldo é o garanhão. Aí, Haroldo. Ele abraça você. Bora, ele se levanta, maninho. Levanta, sacode, sacode, sacode. E sábado com as amigas da praia de Jacumã. Amiguinho! Também leva zinho que hoje vai rolar. Eu tô embrasadão, é na beira da praia. Liguei meu paredão, aumentei o volume. Porque quem vai pra praia amanhã curtir o cama grande, meu povo. Ela bota a mão, vamos quebrar, menino, sai! Vai! Ela bota a mão no joelho e vai no chão. Se achou de avião. Alô, xerife! Eles estão aí, rapaz. Nossa, a galera de Cametá tá aí. Eu passei no Miro Lamentos ali. Olha que eu tô embraçadão. É na beira da praia. Em dezembro, Miró, em dezembro, em dezembro, em dezembro, a volta do pop em dezembro, aguarde! Festividade de Conceição, pelo amor de Deus, meu desembargador, vai! Ela bota a mão. E a galera oficina do gordo também, o Bita, o Wagner doido também, o Wagner Cachaça, Bibi, Jefferson, Jajá, a galera da oficina do gordo, peça e acessórios, todo mundo mandando ver, JF Motos, alô Wagner! GG, bem basiquinha! Galera, vai na onda, meu irmão, assim a gente gosta. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, sacude. Vem, Alex, vem, Alex. Sacode, sacode, sacode, sacode, sacode, sacode, sacode. Na batida vai, não para não, treme, treme, treme. Os despintados aí, aí. O que tu tá dizendo não vai me dar. Alex, o Lucas, Edson, Andrei, Pancadão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, sem parar. Andrei, Pancadão, 15. Treme, treme devagar, vou fazer cinco. Giovanni despintado, Cristiano despintado. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Parabéns ao casal Denis Souza e Joyce. Vai tremendo, vai tremendo. Daniele pelo novo bebê também. Treme, treme. Parabéns, Lucas! Lucas! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, me chama lama e as gêmeas na canção. Vai paralisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisa. E a galera da Campina também. Bundão no chão. Vai. O Jefferson do Passinho também. O Rony Soares. Marcelo Rafa, Ronyzinho de seu Neto. De seu Neto, Márcio. Outros tomando todas aí. DJ Alisson. DJ Alisson. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, né? Super Pop. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Vamos lá em São Francisco. Tu ganhou. Isso, vamos pra cima, vamos pra cima. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Pra mim você é a número um. Meu parceiro Everton Santos, Ruanzinho das Marcantes, TVU também no Cat Marino da 15, Shake, Wesley também, duelo, e a primeira dama, Geise Braga. Do DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando, parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Ganhou. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Ganhou. Parabéns, novinha. Tu ganhou o troféu do ano. Ganhou. tomando todas! Curtindo Pop, alô meu mito, Martins! Meu amor, vou encontrar você no Mega Príncipe. Com esse som, vou mostrar também que eu te amo. E os aniversariantes aqui comemorando. Vai resistir. Alô Regina, parabéns! Alô Juni! Vitória Sofia, Franciane, a Praia dos Gorgos, e a Maninha aniversariando em agosto. Assim que eu gosto, assim que eu dou valor. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Ellison. Porque não me diz o teu nome. Quem sabe vai cantar bem forte, hein? Eu quero te amar e ser feliz. Por que me abandonou? E dizer a você. Só quem tá solteiro hoje aqui. Linda! Se foi, me deixou aqui, sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor não pode ter um fim. Oi! Bora, Milão Eventos! Que não pode parar, meu irmão, você não vê. Rubina, vida o som. Mais a pedra, vem pra cá. Aí, Mortadela, por favor, Maninho, dá apoio aqui. Senão vai ser aquele cachê mais rápido que o do Tumix hoje. Em outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi não mais querer. Que tava certo e duvido. Meu parceiro Mega Chapolin. Aqui. Fingindo de bolsinha. Com viver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar. Eu vou botar. Paula. Eu vou botar a bola para remexer. Bora, Paulinha. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Se você quiser. Subir pra aí com a gente. César, Angélica, toda a galera do Touro Sound, o Neto Touro, e aí meu parceiro Valmir Braga. Esconde e beijo o mar, e você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com viver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar a bola para remexer. Chile de a pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para me mexer. A pedra todo mundo vai fazer. Dali eles hoje. Abraço pro rei da Avenida das Periquitinhas, Boca Juba, Jadson Mongiro. É, papai. É como um vício, você vem me pôr. Hildo Soeiro também, e Alexandre Carvalho. Um abraço pra vocês. Faz o Patrick doido aqui do lado, Alisson. Literalmente. Você jura que me ama. Alô, Taylo, nosso convidado especial, Taylo também. E os nossos primos do rock doidando. Essa não, Ellison. É aquele amor não correspondido, né? Foi! Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Noite de amor. Oh, oh. Super pop, pop, pop. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais. Nunca vi pensei que pudesse existir. Pra ir com a gente, Alisson. Felipe, cara de Kombi. E a primeira dama, Brenda Soares também. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar. Erickson Fridas, Rene Foxy, o Gaspa Show também. Ainda escuto sua voz, sussurro. Nossos primos de rock comemorando 10 anos. Ao lado do som que eles dão valor, maninho. Live. Ao passar, e a terra gira ao contrário. Voltava aquele dia, e eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. Ai. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. E aí, Lucas Souza? Um abraço pra vocês, Ciene Moraes, Gelopes, a Ciene Moraes também, Luan Souza, Vanessa, Deus e Lê. É muito amor, sim, no pop! Vai liberando! Vai! Dali, DJ Edson! Pode entrar todo mundo! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. A panelinha, vai, vai. A panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E lá, e lá. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Galera, isso! Isso! DJ Ellison, Ellison Super Pop. Agora sou solteira, já me liberei. Ellison, comando Rostov. Comando Rostov, hein, meu amigo Naldo. Eu fui Rodriguinho, Moscão, o Big Ivan, Ariel e André. E Eric, Bruno, Gugu. Meu parceiro Neto Braga, Adriano Minasuli também. Aí a mulherada diz assim: final de semana. Ela diz assim: ó. Agora vou sair, vou me divertir. No Super Pop, no Super Pop, no Aguiar. E aí, vamos, Cunha? Com o DJ Alisson. Pode crer, maninho. Ao lado do seu grande amor. É muito love, vale. E a minha tubaranga. Dali, dali, pop. Ele disse, Alisson, bota aquela, aquela, aquela. Disse qual, Valber? É essa, maninho. Essa, maninho. Sou louca pelo pop. Eu sei, Alessandra. Louca por você. Beatriz Dias também. Eduardo Lopes, PSZ. Adriane Edson Lopes. Gessias Lopes, Carmen, Tentei. E a Darliane, todo mundo endoidando, curtindo pop. Cervejada, vamos lá. Sei lá, o seu amor te conquistar assim, porque meu corpo necessita do seu. Ai, Jennifer, se você vê o neguinho por aí, manda ele vir aqui, por favor. Faz um S pra mim, com mais puro sentimento. Faz o S, levante a mão e faz o S. Ao som da guia de fogo. Faz o S, faz o S com o super pop. Pop, o arrasta fogo.